Maravilha, maravilha, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Matheus Freitas, os amigos da Rádio Difusora FM em Fortaleza de Minas, Estadão de Minas Gerais, os amigos aí de Itaiobeiras, a Fanny Salles, todos vocês, muito obrigado pelo carinho da audiência, viu? Ouvintes da Cidade FM, os amigos ouvintes da Cultura, Rádio Cultura FM de Salinas, também do Estadão de Minas Gerais, os amigos aí de Licínia, a Keila, Cristina, ouvinte, todos vocês ouvintes da Rádio Rainha da Paz em Licínia, também do Estadão de Minas Gerais, a todos vocês aí de Zé Doca, meu amigo Raimundo José, os amigos da Rádio 100,9, muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, um abraço, os amigos aí de Porto Franco, André Luiz Chaves, né? Os amigos da Rádio São Francisco FM de Porto Franco também, no Estadão do Maranhão, a todos vocês de Açailândia, aí Atlém, a todos vocês aí de Açailândia, muito obrigado, os amigos da Rádio, da Rádio que exibe o nosso programa aí em Açailândia, Estadão do Maranhão, os amigos da panificadora Júlia, né? Todo mundo ouvindo Mundo Sertanejo, Vitor e Léo cantam Amigo Apaixonado. Pensando bem, eu gosto mesmo de você. Pensando bem, quero dizer e amo ter te conhecido. Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não, ser só seu amigo não dá mais. Nada melhor que eu deixar você saber, pois é tão triste esconder um sentimento tão bonito. Hoje mesmo vou te procurar, falar de mim. Sei que nem chegou a imaginar que eu pudesse te amar tanto assim. Vamos juntos agora, todo mundo. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais que assim vai ser. Sempre te contei apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que é que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não, não dá mais. Sempre fui um grande amigo seu, só que não sei mais se assim vai ser. Sempre te contei segredos meus, estou apaixonado por você. Esse amor entrou no coração, agora diz o que a gente faz. Pode dizer sim ou dizer não, ser só seu amigo não dá mais. Muito bem, muito bem. Um abraço aos amigos da Rádio Vitória FM Cocalzinho, em torno de Brasília. A Roseli Pereira dos Santos, em Campos Belos, Goiás. Meu amigo José Nilton, locutor da Rádio Belém FM. Um abraço a todos vocês, viu? Valmir Calbuchar,

Isso aí, Diego Valadares, é um grande prazer pra gente estar aqui mais uma vez, né? A gente participou segunda-feira. Vamos contar um pouquinho mais do nosso trabalho, né? Cantar algumas músicas aí. Exatamente. Diretamente de Unaí pro Brasil inteiro, né? Com certeza, de Unaí pro Brasil. Muito bem. E aí, Ricardo, tudo bem, Ricardo? Beleza, Diego Valadares, mais uma vez aqui, mais uma vez um prazer, né? Mandar um abração pra todo o pessoal que tá aí conectado, curtindo a gente aí. Exatamente, nós somos uma rede de mais de 1.300 emissoras do Brasil inteiro, muito bacana, graças a Deus, nós temos milhões de ouvintes aí que exibe todos os nossos programas gerados aqui pela Central de Produção. Diego Valadares como do Sertanejo, o Cleiton Aguiar, o Edelson Moura, o Amado Batista, o Maurício Fares, enfim, tantos e tantos programas de sucesso nós temos aqui gerados pela nossa Central de Produção e toda a nossa rede exibindo. E claro, também os internautas, né? Com certeza. Que acessam o site Rádio Estúdio Brasil e ouvem nosso programa. Ricardo e Ronael, sexta-feira vocês já contaram para os nossos ouvintes que participaram do festival do SBT. Pode contar aí, vai. Continua contando. A gente participou do Festival Sertanejo do SBT, que foi o primeiro reality show de música sertaneja do Brasil. A gente ficou na semifinal, a gente ficou durante 2 meses e 10 dias participando de gravações, participando de shows com os artistas. Com Fernando Sorocaba. A gente conheceu vários artistas, nos visitaram na casa, a gente ficava confinado na casa sertaneja, os artistas visitavam a gente. Leonardo, compositores, vários compositores. E o programa, a gente chegou na semifinal, inclusive no programa passado a gente não contou que no Festival Sertanejo os Correios lançaram um desafio e quem criasse o melhor jingle iria participar do Domingo Legal. E a gente saiu do programa, mas a gente venceu esse desafio e a gente participou do Domingo Legal. Com Celso Portioli. Com Celso Portioli, a gente participou. Inclusive, quem não assistiu pode conferir no YouTube, tem. Quem quiser conferir nossa participação no DVD do Chitãozinho Choró também tem também. E isso, bem lembrado, é bom lembrar, porque vocês começaram a carreira cantando Garotinhos e depois fizeram participação no DVD, do primeiro DVD do Chitãozinho Choró. Primeiro DVD do Chitãozinho Choró. Pois é, quem não conhece a nossa história, pode entrar no YouTube, tem vários vídeos, desde o início da nossa carreira. Porque a gente é novo, mas já tem uma carreira batalhada desde a nossa infância, já são 15 anos de estrada. Foram ao programa do Faustão na Rede Globo. Vídeo show, Gente Inocente da Rede Globo. Que era apresentado pelo Márcio Garcia, né, em 99. Tanta história, hoje, né? Já é uma carreira bem batalhada. Estamos com o nosso sexto CD, né, Ricardo? Isso aí. Sexto CD e um DVD. Muito então, bem. Então, assim, já estamos já na estrada há bastante tempo. São 15 anos já nessa, parabéns, nessa estrada. Parabéns. E são filhos do Vismar Martins. Um dos maiores produtores, arranjadores de música sertaneja do Brasil inteiro, que é de Unaí, onde eu gravei Cabra Danado, Saudade do Dia, Tô Nessa, Casa Vazia. Eu tive o prazer, a honra de produzir 2 CDs com o Vismar Martins, que foram os 2 CDs de maior sucesso na minha carreira. Bom demais. Inclusive, eu participei desse CD também, né? Tocando guitarra. A guitarra do Cabra Danado. Cabra Danado, eu fiz a guitarra do Cabra Danado. Parabéns. Então, essa música Deixa Rolar, um grande sucesso de vocês atual, com a participação especial de Pedro Paulo Matheus. Vamos cantar? Vamos lá. Deixa rolar. Ricardo e o Ronael no Mundo Sertanejo. Chegou a hora de desabafar. Tem um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir e me decidir. Escuta o meu coração dizer que por ti está chorando, tá louco implorando, chamando por você. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Agora é tarde, chega de história, chega de blá blá blá. Agora é tarde, não fala nada, apenas deixa rolar. Com vocês, Pedro Paulo e Matheus. Aô, o Beto. Tem que deixar rolar, não é, Matheus? É isso aí, Pedro Paulo. Chegou a hora de desabafar. Tem um desejo que me prende a você. Eu busco aqui ou em qualquer lugar algum motivo que me leva a você. Cansei, chegou a hora de me abrir. Não sei se devo prosseguir.

quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Moda boa pra dançar. Boa demais, nossa. Ei, graças a Deus, eu fui muito feliz. Compus essa música dirigindo. Dirigindo, comecei. Eu quero, quero e fiz a música. E deu certo. Graças a Deus, tá aí. Sucesso, Brasil inteiro cantando comigo. Muito obrigado a todos vocês, amigos do rádio, do Facebook, me ajudando a estourar esse sucesso. Ricardo e Ronael, daqui a pouquinho vocês vão cantar ao vivo. Vai, com a sanfona do Vismar Martins, né? Com certeza. Vismar é um dos maiores sanfoneiros do Brasil e vai tocar para vocês cantarem. Com Porque certeza. Antes, essa música Festa na Piscina também está no CD de vocês e no DVD. Que eu assisti o DVD de vocês, está muito lindo. E essa música também é um dos grandes sucessos que está presente também no DVD, né? Pois é, a música nossa, a composição nossa, né? Minha, do Ricardo e do nosso pai Vismar. O pessoal está gostando muito dessa música, uma repercussão muito boa. Festa na Piscina, uma rocha, né? O pessoal está gostando bastante dessa Maravilha. Música. Vamos cantar? Vamos ouvir ela, vamos lá. Cantam Ricardo e o Ronael, Festa na Piscina. Falei pra galera, sabadão lá em casa, tem festa na piscina. Eu falei pras mina, tem ice, tequila, cerveja liberada. Eu toco o som do meu baixão e curto a mulherada. E vai descendo, vai, e vai subindo, vai. A galera já tá no grau, aqui tá bom demais. E desce até o chão, no som do meu dojão. As mina louca na piscina e todo mundo de zoião. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e nós só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e nós só no bumbum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e nós só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e nós só no bumbum. Falei pra galera, sabadão lá em casa, tem festa na piscina. Eu falei pras mina, tem ice, tequila, cerveja liberada. Eu toco o som do meu baixão e curto a mulherada. E vai descendo, vai, e vai subindo, vai. A galera já tá no grau, aqui tá bom demais. E desce até o chão, no som do meu dojão. As mina louca na piscina e todo mundo de zoião. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e nós só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e nós só no bumbum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e nós só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e nós só no bumbum. No bum, no bum, no bum, no bum. A mulherada no tibum e nós só no bumbum. É no tibum, bum, bum, é no tibum, bum, bum. A mulherada no tibum e nós só no bumbum. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Maravilha, estamos de volta. Mundo Sertanejo hoje abrilhantado por essa dupla que canta bonito. Ricardo e Ronael de Unaí pro Brasil inteiro. E agora... acompanhados da sanfona do Vismar Martins, que é um dos maiores sanfoneiros do Brasil. Eu queria, inclusive, agora, viu, Ronael, ouvir do Vismar Martins aí os contatos para contar que tal o Vismar Martins, os artistas do Brasil inteiro que queiram gravar, produzir com o Vismar Martins o seu CD. Vismar Martins, seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Um prazer, Diego Valadares. Então, quem quiser... entrar em contato no estúdio, né? Estúdio Viva Voz, né? Em Unaí, Minas Gerais. É só ligar no telefone 38-9140-9873. Repetindo, é o 38-9140-9873. Aí a gente está lá à disposição, quem quiser fazer um trabalho aí de produção de CD, nós estamos lá à disposição. Isso, a exemplo, viu, amigos? Cabra Danado, Casa Vazia, Foi Por Causa Dela, Tô Nessa e outros sucessos do Diego Valadares e outros artistas foram gravados com Wismar Martins. Pois sucesso é. Total. Pois é, o CD aí do trabalho do Ricardo e Ronael, isso. Né? Isso. Tá sempre fazendo lá. Então, quem quiser entrar em contato, nós estamos aí à disposição. Maravilha, então. Vamos cantar ao vivo? Ricardo e Ronael ao vivo. Vamos lá. Com a sanfona do Wismar Martins. Vamos lá. Vamos fazer aqui uma música dos nossos ídolos, Chitão e Xororó. Vamos lá, então. Vamos dizer assim, eu menti. Cantando bonito. Eu menti pra você quando disse que tinha esquecido. Eu menti pra você pra escapar do seu jeito bandido. Tive medo de sofrer na pele tudo aquilo outra vez. Quando penso em você, eu me lembro do que já me fez. Eu menti pra você quando disse que tinha outra alguém. Eu falei foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém. A verdade é que ainda me sinto assim, todo seu. E o amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu. Se você quer mesmo a verdade, tô morrendo de saudade. Quantas horas pra te ver. E desse amor não desiste. Me perdoe se eu menti, foi de tanto amar você. Ricardo e Ronael ao vivo. Que dueto perfeito, né? Obrigado, parabéns, Diego. Parabéns, parabéns. Essa música é linda, linda. Linda já demais. Cantei muito nos shows. É muito linda. Composição do Rick, né? Do Rick Renner, né? Maravilha, Ricardo e Ronael. Vamos cantar mais uma ao vivo? Vamos fazer um modão agora? Um modão ao vivo. É. Você canta com a gente também, Valadares? Canto, vamos com a sanfona do Wismar Martins. Vamos lá, lá. Vamos lá. Puxa lá, sanfoneiro. Hoje vou voltar de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Vamos lá com a gente. Vamos lá, Dario, agora. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque eu não acho certo o que eu faço. Parabéns, Ricardo e Ronael. Obrigado. Parabéns pelo sucesso. Wismar Martins na sanfona, nota 10. Isso aí, né? Nosso sanfoneiro. Isso. Pro Brasil inteiro, contratantes, contratar o show dessa dupla que canta bonito. Conheci disso da televisão, do rádio, Brasil inteiro. Ricardo e Ronael. Os contatos telefônicos e redes sociais. Vamos lá. Quem quiser contratar nosso show, a gente vai em qualquer lugar do Brasil, né? 38 9140 9873. Então, 038 de Unaí. 9140-9873. É o mesmo para falar das produções. É o mesmo para falar também, com as produções. Né? Você vai falar com o Vismar Martins, nosso produtor, nosso sanfoneiro. Maravilha. E as redes sociais, né, Ricardo? O pessoal do Facebook, facebook.com/ Ricardo e Ronael Oficial. Bora curtir nossa página. Pessoal do Instagram, também do Instagram, @ Ricardo e Ronael. Twitter também, Ricardo Ronael. O pessoal pode estar aí curtindo, seguindo a gente, que vai ter sempre muitas novidades aí para vocês. Maravilha, leva um abraço lá pra mamãe Vilsa, viu? Com certeza. Eu que já tive o prazer de saborear tantas galinhas caipiras. Pois é, e tá convidado, Tia Valadares. Tá convidado pra voltar lá. Aquela comida mineira lá, muito obrigado. Tá convidado pra voltar qualquer dia lá pra almoçar com a gente. Leva um beijo pra Vitória. Tá bom. A Vitória nasceu junto com o CD Cabra Danado. Pois é. Sete anos, né? Sete anos, ela deu sorte, trouxe a Vitória pro Diego Valadares. É isso aí. Cabra Danado, sucesso, foi por causa dela, Casa Vazia, graças a Deus. Saudades do dia. Muito bom, muito bom. Sucesso anterior. Muito obrigado, meus amigos. Que Deus abençoe. Leva um abraço a todos os nossos amigos de Unaí, Minas Gerais, minha cidade natal também. Portanto, somos conterrâneos. Somos, né? Conterrâneos. É, então, vamos honrar o nome de Unaí para o Brasil inteiro. Com certeza, com certeza. Eu gostaria só de mandar um abraço aqui para o pessoal também que segue a gente no todas as redes sociais. Nossa, a Karine, lá do Rio Grande do Sul. Grande fã nossa. A nossa Andréia. De Camaranaíba. A Lu Silveiro, Carol e Moisés, lá de São Paulo também. Também nossa grande amiga Brenda Tavares. Brenda Todo Tavares. O pessoal aí ligado aí no programa aí, curtindo. Maravilha. A partir de agora, do Mundo Sertanejo, milhares e milhares e milhares de fãs, milhões pelo Brasil inteiro, vão curtir vocês sempre. Se Deus quiser. Sucesso, meus amigos. Deus abençoe. Obrigado, Diego Valadares. Vismar Martins, muito obrigado, meu amigo. Obrigado, Diego Valadares. Um abraço, um prazer, viu? Muito bem. Lembrando que vocês vão estar aí com Cleito Aguiar também, com Flávio Jardim do Cantores Brasil. Os ouvintes do Brasil inteiro podem conhecer mais e mais a vida, a carreira e o trabalho de vocês. Com certeza. Sucesso, meus amigos. Abração, Diego. Tchau. Valeu. Trio Bailão de Minas canta. Tapa na peteca, olha só. Sucesso, né? Vamos lá. Ô, Zé Paulo, você também já deu um tapa na peteca? Menina, é todo dia. Peteca é um esporte que pouca gente conhece. Nos jogos de hoje em dia ela nunca aparece. É um jogo divertido praticado com a mão. Tem que ter habilidade se quiser ser campeão. Eu pratico há muito tempo, até acho que sou atleta. Todo dia lá em casa dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. E falar que tem um clube lá no centro da cidade que pratica esse esporte pra minha felicidade. Mas se isso for verdade, desse clube serei só pra me manter em forma, praticando o meu esporte. Eu pratico há muito tempo, até acho que sou atleta. Todo dia lá em casa dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Peteca lá de casa um dia tava estragada. Tinha perdido as penas e o meio tinha rasgado. Mas ficar sem meu esporte é coisa que eu não fazia. Por falta de uma peteca, dei um tapa na peteca da vizinha. Eu pratico há muito tempo, até acho que sou atleta. Todo dia lá em casa dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. Dou um tapa na peteca. A peteca lá de casa um dia tava estragada. Tinha perdido as penas e o meio tinha rasgado. Mas ficar sem meu esporte é coisa que eu não fazia. Por falta de uma peteca, dei um tapa na peteca.